Alfa, Papa Romeo, November 3, CZ Codown, 6, Amateur Protocol, Rush, Option number 8. Bom dia, Autorizado pouso, pistão na 0, vento na 2, 0 graus, 1 na 0 nós. 28, SM, destinação, reposição estável, como se você está chegando agora no Etiano. Pode ir 1021, do professor Zé, está nível 050. Lisboa, autorizado, Alero, decolar pista na 0, vento no 3, 0 graus, 1 a 0 nós. Linda, colada 10, o TAM 38, na forma. Liga 5610 para o Salvador Turista da Encerrada, para que retirar uma série do alerta, o Zé do Recife na frequência 126 do final 0, zona 128 do final 8. Passando de voo na 00, Boeing 737-7. 208, bom dia. Controle de Salvador 208, 31, ajuda, obrigado, bom dia. Sistema 0, reposto estabilizado. Ok, comigo 21, não autorizado a DNS, permanece estabilizado, 2048. São 3191, contatar a dona de colagem via saída São Bruno, submanter o nível de voo 320. 320, tá? 3191, não sei por que eu vou a líder, né? Mantenha o perfil, são 3191. Ok. Gol na 455, chama o sinal Salvador, frequência 119-8. Esse é a Gonçalves, mantenha sob regra de voo visual, escolha o celular e interface a visual com campo. Até o Foxtrot, por solicitação do controle, irá manter a altitude de 3 mil pés. Após decolagem, irá manter para o ar até 2 mil, após direita, em ascensão para 3 mil pés. Em caso de falhas de comunicações em arpó, autorizada a subida para o nível 080. Afirma, Papatango Vitor Hotel Foxtrot, autorizada a decolagem em pista 17, ventura 40 graus, 10 mais. Vitor Rodão encerrado, 61 no nível, nordeste do Zé El Salvador. Estamos com a aeropagia, frequência 90.3. Nossa, foi o Gomes para interceptar a chegada do Gomes 1, reposta para o Recife, ajuste 9020. 4714, deixa para o nível de voo 050. 4714, reduza para 2009. Chame o sinal Salvador, frequência 119-8. 7-1-4, vista para o 050, está surgindo um sequenciamento, mantém a proa 035 limitado pelo watch. A 096 já está mantendo 240 até mais próximo à zona, o 4714. Avisou 2048. O 2048, visual? Visual. Oceano 6356, desça para o nível de voo 060. Livre pouso na 10 no 2048. Pode só fica descida. 235. Bom dia, obrigado. 4714, completa direita para 045, limitado pelo lock. Direita 045, limitado pelo lock. Eu tava 7 no 4. Pulo no 1455, autorizado descida para 2000 pés, o ajuste no 021, autorizado a final do procedimento de Alerta X-Ray, resposta brisada. Bora, parte do X-Ray, hotel, 021 e Alerta X-Ray. Papapá, Índia, Tango e Anjo, detonação para o sequenciamento, curva direita, proa 190, está limitado pela radial 260 de Vila Salvador. Papá Romeu, Serra Golfiosa, desatenta tráfego 1:18 milhas, rumo ao ponto no corredor Interlagos, mantendo no meu pé. Papá 38 alto. Na 474, faz detecção localizador, completa direita para o 060. Direita 060 para o TAC, 474. Na 474, a descida está autorizada até 4000 pés, o ajuste no 021. Ora, 021, ajustou 4000, o TAC 474. Chamada 356, redução para 2009. Chamando 356, chama o sinal Salvador, frequência 119 do sinal 8. Chamando 356, vista para o nível 050, reduz a sua velocidade para 2009, apresente 6356. Esse comigo segue trato na posição de 11 horas 8 milhas no rumo nordeste, cruzando 4.500 até 4.000 em 320. Na 474 autorizado 3.000 pés. 3.000 para o carro. Não, não presta, não. Papá, injetando Yankee, 3-0 milhas do oeste do Zé Salvador, vai ser uma navegação na transitora. E ainda 050, injetando Yankee. Papá, meu Salvador, que ótimo, fechando com o Salvador, frequência 118, 295. Correção, TAN 474, autorizado 2.000 pés, o ajuste permanece no 021, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. TAN 021, ajustou 2.000, reposto estabilizado e visual, TAN 474. Estabilizado, volta ali, doutor. 145, completa final, torre 118, decimal 95, composto. 1985, 145, obrigado. Salvador, bom dia, 1455, LS X-Ray, TAN 0. 1455, boa, autorizado pouso, sistema 10, vento 140 graus, 10 nós. 1455, autorizado pouso na pista, 10. Tem um golpe que o alça, desça para o nível do voo, 060. No 4, completa a gestão de velocidade para a aproximação, vai seguir tráfego agora, foi passando o marcador externo 5 milhas. Mete 1200, 474. Chamei 6356, reduz a velocidade para 1.80 nós, a descida está autorizada para 2.000 pés, aguardando a autorização da final do procedimento. 1.80 nós, 360, tá com você pela esquerda. 360, curva pela esquerda, Serra Gonçalves. Você tem condições de voar direto dela? Bem ativo, como é que apaga a água? Isso. Salvador, Alô, boa tarde, até quando está chegando 4 estabilizado, visual 10. Tram 4714, boa, continua aproximação, número 2 para pouso, ajuste ano 020. Informações de tráfego Charlie 150, e espera no setor norte aproximadamente 4 milhas, 1.000 pés, 3 a 7. Ok, cliente não visual, 4714, autorizado a interceptar a metrô 5.000, reforço estabilizado. Tipo, o seu factor tem condições de voar coral? Ainda com diante, desça para 2.000 pés, ajuste no 020. Autorizado o final do procedimento em aliança 3, oficina 0, é volta do zero. Chame Saulinho, na dúzina de semana, né? Completa final, torre 1, no 8, decimal 95, com força. Há motivo que não tem condições de voar direto em Léo do Coral? Eu vou entrar muito no mar, eu sou mal contor. Qualquer problema, está difícil para mim. Gente. Tiago Fiosca, afirmo, informo o Airbus aproximadamente 6 milhas da final da 1-0. Tá, sim, senhor Volta, você vai iniciar a estar agora na curva pela esquerda. Correio, salve, Bolsonaro 356, a 1.356, continua aproximação, agora pista livre, número 2, ajuste na 020, informação de tráfego, Charlie. 150, 1.010, e espera o setor norte aproximadamente 3 a 4 milhas, 57. Entrando de Juliette, autorizado, táxi, reporte na ótica, ajuste na 020. Augusto Lossa, desça para 4.000 pés, ajuste na 020. Na VDS Polícia, ciente, mantenha sobre regra de voo visual, todo interlado, zona 1.000 pés, antes do controle, ajuste na 020 é passeada, visual com campo. Esteja atento, tráfego 12 horas, 7.2 milhas, mantendo o seu alvo, 1.000 pés, anti-alho 1.5.0. Na 90 Oeste, passa um 360 pela direita. 360 pela direita, não. Vamos passar, vamos passar. Sapatão Golf, Kilo Oscar, tráfego 1 hora, 19 milhas, Zona Oeste, matando 3.000 pés, Sapatão Golf, Tango. Na 90 Oeste, suba para 1.500 pés, ajuste na 020. Sapatão Vitor Céu, Foxtrot, tráfego 3 horas e 17 milhas, rumo Nordeste, região para 4.000 pés, Embraer 1.10. Sapatão Fazenda Oscar Whisky, mantendo espera na presente posição, na missão de Salvador, frequência 118, decimal 95. Oi, Salvador, Papa Romeu, na venda Oscar Whisky, mantendo espera na presente posição, na sua escuta. Papa Romeu, November Oscar Whisky, reporte sobre o Ceasa, mantém 1 minuto em os pés, informe Charlie 150, 3 milhas na final da 17, ajuste na 020. 1020, 1500 pés, reportarei exatamente para o Ceasa, 107, November Oscar Whisky. Papa Tango, Oscar, Pimenta, Tornão, Gonzalo. Libera direito, chame só, ali uma dúzia, não deixou, não é? Direito, dúzia, não é? Pro 026, a proto é o 34, é a 040. Papapá, Índia, Tanguiante, complete no procedimento, ele foi o Salvador, frequência 118, 295. O meu acho que autorizando o táxi, mantenha até que o papá. Ajuste no 020. Oi, Salvador, bom dia. Posso passar aqui também? O senhor acho que autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 119. Vindo pouso 17, confesso. Papa, Papa, Índia, Tango e Yankee, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste na 020. Na 020, aguardando autorização de pouso, Papa, Papa, Índia, Tango e Yankee. Tango Yankee autorizado pouso, pistão na 0, vento na 5, 0 graus, 1 ou na noite. Pouso autorizado, Índia Tango Yankee. Quiosca, solas 1 ou 5, confirma a parte da mata? Chega o quiosca autorizado, CPA 180, agilizando a parte do grano. 4, 1, 3. Nebraska Whisky, continua aproximação, reporte passando em mar, ajuste na 020, autorizado descida 1 número 10. Descida para o número 10, 1 na 020, reporte para a Universidade em mar, na 020. Visita até o Fox Trust, se manter nível de voo 080. Autorizado, a linha Aramatuco está no 7. Então, acho que essa semana foi conseguido, boa. Passando Vitorino de Juliette, autorizada a decolagem, pistão no 7, 2140 graus, 101. Eu tenho um Yankee, Solas 17, confirme o pátio. Desça para 4.100, ajuste no 020. November, Oscar, Luiz, autorizado pouso, pistão na 7, vento 130 graus, 20 mais. Autorizado pouso no 7, chave para a Suíça. A passada do Vitorino e Juliette, decolada aos 18, chama o controle, 120, decimal 81. 01, graças. Apatão Vitor M. Juliette. Apatão Vitor M. Juliette, mantenha sua brigada de voos de dados, eu estou achando o meu pé, até fora da barra. Será farol. Que o Oscar complete não protegimento, chama o seu instalador, frequência 118, decimal mais 5. Bom, Jorge. Sou instalador de Papatango Golf Quilos. Papatango Golf Quilos, continue a aproximação, aguarde a utilização de pouso. Ajuste na 020. Paciência após o inferno, se autorizado, a intenção é mudança de regra para visual. Gente, Golf de Lógica, chame para o cancelamento do voo. Para informar. Lógica Whisky, salas 20, confirme o pátio. Novembro Lógica Whisky, instituiu 180, reporte livrando na Romeu. Até no Kilo Romeu Oscar, tem já tráfego que irá liberar para o Pátio da Bata, autorizado, L.A. e Matheus, está no 7. Tango 1, Golf de Oscar, vai passar o marcador externo, em condições de tomar mais caro, propõe o ponto solicitado, uma marca pela direita para a pista no 7. Apatango Golf de Kilo Oscar, voo IFR cancelado aos 20. Curve à esquerda, aguarde para girar a base pela direita. Lógica, autorizado, decolagem, pistão na 7, vento na 3, 0 graus, 1, 0 mais. Lógica, Luiz, fecha a semana, eu faço livre, boa. Lógica, autorizado, gera base, reporte final, na 7, papai iniciando a rolagem no 7. Tá, contato, não, contato, volta de volta. Alfa 17, confirma baixada travada, Golf Lodge. Golf Lodge, que existe na aproximação, guardando uma autorização de pouso. Avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 4, 0 graus, 1, 0 nós. Essa agulha é eficiente em manter a posição. Tive Romeu Oscar decolado aos 23, chame o controle, linha 20, decimal 8, bom rosto. 20, decimal 8, bom rosto. Do Salvador, papatão, tive Romeu Oscar. Papatão, tive Romeu Oscar, possível? Solita, decolado da pista 197, eu sou a do farol. Papatão, tive Romeu Oscar, mantenha seu privilégio de voo visual, corretor, axé, o nome é o pé, se aconselha da barra. Fora da barra, o que é o nosso? Até a foto do filho. Só tem um dito até a foto trás, com o filho de sobre a sua irmã, São Paulo. Tem que até a visto em 2010, não há tráfego de construção do controle no setor, se é de coordenação. Lógico, liberando nessa faixa, se não é frequência livre, boa. Tango Yankee autorizado o ingresso pistão da 7 até o pátio da Bata. Curva à direita, segue o táxi via pista, a última interseção à esquerda, no pátio da Bata. Até o Fox Trot. Confio, está sobre regra de voo visual ou regra de voo instrumento? Tango Vista até o Fox Trot, informo que para fazer esse tipo de procedimento é necessário que esteja sobre regra de voo visual. Até Foxtrot, plano de voo IFR cancelado no 527, Chegou sobre regra de voo visual para nível de voo 085. Avatar Sierra Romeo Oscar, confirme chamar de pouso. Seguinte, esteja atento ao Papa Alfa 32, mantendo o nome ao pé, com destino Cairo, em frequência do Sol de Satanás. Houston, 0. Eu já havia informado anteriormente que já estava prosseguindo.